acredita que Deus vai fazer milagres? Você acredita que Ele ressuscita mortos? Quantos acreditam que Ele cura o aleijado? Se você não duvidar, irmão, sinta Ele do seu lado. Quantos já sentiram? Se abre, o milagre acontece. Médico dos médicos, especialista desde a criação, Ele opera e nem precisa abrir. Este Deus é o nosso Deus, irmão. Ele vai bem no profundo da sua alma, lá na divisão de juntas e medula. Ele faz do homem fraco fica forte. Ele desafia e vence até a morte. Ele toma o quebrado e faz de novo. Ele pega a enfermidade e queima ela com fogo. Ele opera em nosso meio, pode acreditar. Qualquer coisa este Deus pode tocou no cego e ele enxergou. Ele chamou o homem morto e ele levantou. Ele tocou em um leproso e logo ele curado ficou. Ninguém consegue impedir quando este Deus resolve agir. Ele vai bem no profundo da sua alma, lá na divisão de juntas e medo.